6, autorizado IRS, e ajuste no 01 disponibilizado. Tomando vista para 3.006, aguardando o retorno sinal para o localizador. Centro altitude, né? Pô. É 120 décima 8, boa noite, 09. que os dois 100% de voo. Próxima geração. Leste com informação de voo alerta. Acho que eu estou falando de grana. Bolívia. posto está no 0 Golf 8 69. Ação é contato, boa tarde, tarde. Direita para 235. Sinal 300 do BR, Salvador. Sinal 93, você quer continuar a descida a um traço de depois de 12 horas, aproximadamente 12 milhas, mesmo com a região de 737 e 30060, pisando uma maçã. ABC e o Centro Recife telefone o plano de ocupante recido. ABC é o turno 830. Turno 940 agora. Coração, curva de Pode ser curva direita na proa 060. Vamos fazer melhor. Estou abandonando esse carro com curva direita e vou na proa de duna. esquerda, sua 1970 de Capelot. Partiu o tráfego da companhia com 1773 a 100. Para 2 pés de autorização. Repartir 5 dessa para 2 pés de autorização. Céu Cima Lima, pouso autorizado, fica no 7.0 graus, 1290. Para o localizador, complexo esquerda por 1135, posso estabilizar. Complexo chama túnimo, 8.95, 1.6. Estamos no 1.66, boa tarde. Com 1.66, boa tarde, escolhendo a 0.1, agora ele está indo a 2.1. Alfa e Oswaldo de Campo 3, foi na rua de Paris. Thank you. Alto Santa Torre, Zona 18, próximo à nave. Boa tarde, não sei. 367, colado 02, acione 5115. 5115. Câmera 08. 208, obrigado, até 37. É para 4, vou sair da lista na 09. Motivo grátis, 3367.